Vox93.com. Dentro do carro, hoje vai ser putaria. Dentro do carro, hoje vai ser putaria. É pra sentar gostoso. Então senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Chama! Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Fala, não deixa pra mim. Eu deixo o lobo sem boca de vontade pra ficar comigo. Te olho com cara de safado. É que hoje, surpresa pra você. Vamos lá pro carro que você vai ver. Dentro do carro, diz. Hoje vai ser ousadia. Vai. Dentro do carro. Só quem já fez amor dentro do carro, aê! Então senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, vai. Meuscds.com. Você é louca de vontade pra ficar comigo. Te olho com cara. Bandido! É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Farias, vagabundo, abre a porta. Dentro do carro, hoje vai ser ousadia. Vai. Dentro do carro, hoje vai ser putaria. Atenção, meninas, com vocês. Então senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. O sonho do Brasil, vai no swing, vai. Prefeitura Municipal de Piapina.